escreveu a tua história antes de você nascer. Ele sorriu quando imaginou você, se preocupando em fazer cada detalhe teu. Seus pais não sabiam que iria nascer um grande vencedor. No ventre da tua mãe Jesus te colocou. O fruto ali gerado seria um milagre. O inimigo lutou até o fim da sua gestação, tentando pôr o fim, mas não tinha noção que ali nascia alguém segundo o coração de Deus. Então você nasceu na terra, foi crescendo, foi cumprindo com o seu chamado, e de pouco a pouco foi construindo um legado, foi fazendo o melhor pra deixar uma história. E alguém falou: como pode um ungido sofrer tanto assim? Como pode ser provado e nunca desistir? Eles não sabem quem te fez essa promessa. Não estou sabendo quem é esse teu Senhor. Enquanto muitos não estão acreditando, a sua bênção está chegando. Tá chegando, tá chegando, tá chegando a sua vitória. O ponteiro do relógio está marcando a hora. E hoje Deus está olhando pra alguém aqui. E esse alguém quero ver, quero ver. Eu quero ver a sua vida ser abençoada. Quero ver a sua história hoje ser mudada. Eu quero ver essa porta se abrir. Eu quero ver, eu quero ver. Deus Deus faz sorrir.